travado sinal, curta 863, exército. Romeu Vitor, confirma em posição? Do Grande Parque, agora sim, tem contato visual. Lima Mike Quebec e na Quebec 118.6. O altímetro marca 1021 agora. Canal 141, desça inicialmente nível de voo 090, chegada bom. .320, solo 33, livra direita, chama solo 121, décimo 9. Direita, 219, olivar, chama 320. LED Bravo Delta, desce para 4 mil pés, Kenia Galma 021. Kenia 1141, redução para 2509, número 3, na aproximação. Chamar 6320, livrando a sua. 6320, prossegue Alfa, chamante do Juliette. Alfa, do Juliette, 6320. Para o táxi 3216 da TAM, com 142 a bordo, alternando João Pessoa, 4,50 de autonomia. Fim de Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1021, tem um bom voo, TAM 3216. Obrigado. Zona 924, pronto, cópia. Confirma a aeronave que solicitou push? Lassaredo 2230, posição 14. Lassaredo 2230, autorizado. Puxa, vai estacionamento, chama táxi. Bárbara Bárbara, 2230. 1924 da Gol, pronto, cópia. Pronto, cópia, 924. 20. Sim. E toma aí, Quebec. Passaremos 3 milhas fora da 17, mais Quebec. Igualmente. 5406, controle 208, boa, 94. Se eu tiver mais correto, chama quando pro push no 10. Viagem 94. Quantidade de informação. Vai ficar off mesmo. Ingressa via Juliette para o 02. Juliette para o 02, eu chamo a 63, eu já. Para Guarulhos, nível 340, prepara saída Gael Leda Bridge. Pode interceptar peso Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, trive conforme a rota. Acionando o transponder 5405 e a frequência do controle 120, decimal 8. Rápido no meio, a linha decola, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-0 noite. A linha decola, pistão 3, 2, 1 meio. Cotejamento correto, confirme o gate. Pronto. Me chama quando pronto. No 394 para o Galeão, está autorizado nível 360. Senhor decola da 1-0 na saída da El Leda Bridge. Ordem intercepta Pesulu 1-0, SMAP, Lúbito, Barbacena. 5407 é o código transponder, no 208 a frequência do controle. Passareiro 2230, 50 a bordo, 4 horas e 40 autonomia, alterna Salvador, pronto para ataque. 50, 3 horas e 40, Salvador, confere? Afirma, 2230. Contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1021 no altímetro. Contorno pátio, Índia, 118.6, foi, acerta 2230. Confirmar para o voo 1394 após o Pesulu 1-0 ao resto da autorização. SMAP, Lúbito, Barbacena. Toma aí Quebec, solo 38. Informe, Pátio. Lúbito, Barbacena, 5407, responde 1208, controle de saída. Está na posição 5. Papezo Luna 0, SMAP, Lúbito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Me chama quando pronto para o posto. Ô Vitor, Lima, Uniforme, Vitor, Índia, Tango, Oscar. Aí estou acionando 141. 200 horas. Luna 754, autorizado. Por espécie de salvamento, chama táxi. Vou descer para 2.000 pés. 2.000 pés, nós passamos tanto. Dois, uma meia, contato radar, do nível 3706 da Momo. 370 na Momo, 3206. Establishment localized 6315, Lieutenant. Lieutenant 6315, complete final, contact tower, frequency 118, small speed. 6315, complete. Controle de Salvador, boa tarde, 35595, melhor de descida. 35595, autorizado chegada a mar e descer o nível de voo 050. Descendo para o 050 na malha, 3579. 072. Autorizado, 2230, 1-0. 2230, autorizado a linha e decola, pistão 0. Alinhado, 230. Voltar ao Russian F6315, estabilização local, Long Island. Channel 6315, can I 1021, report landing gear unlocked. We'll call you back when landing gear will be down and locked. 6315, can I 1021. Só 32 momentos, só um traço nessa posição de 12 horas a 9.001, Charlie 402, cruzando 4.000 pés para 2.000 pés rumo ao sudoeste. Vivo 3296. Vivo 3296, cara. Tráfego, uma hora a 7 milhas, um Charlie 402, cruzando 3.800 para 2.000 pés, rumo ao sudoeste. Horas e 50, Fortaleza, confere gol. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118,6, 1021 no altímetro. 2 Boa. Controle Salvador, passeio 2230. Passeio 2230, contato radar, Gomes 1-80, sai da árvore. Sai da árvore, 1803A, 2230. Alfa Tango Tango, para o curso do localizador, curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, Alfa Tango Tango. Tango Slet Serra, informe o modo para pouso. Tem. Tá bom, Cisilete Bravo Delta, número 3 na aproximação. Alfa Tango Tango, esquerda 130, reporta estabilizado. 130 vai reportar estabilizado, Alfa Tango Tango. Canal M141, desce para 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. 2000 vai chamar estabilizado o LS, é um quadro. DP 5595, redução para 2109. Reduzindo para 2109, DP 5595. Ground at full force, turn right and contact ground 121, this morning. Turn right, ground 119. Turn 754, mantenha posição para 210. 7-9-100, após decolagem direita, aciona... Desculpa, comandante. Aciona 01 no 31 no transponder, no 208 controle. Alô, 25 aciona, por gentileza. Gol no 600, mantendo escuta e aguarda, por gentileza. Ground, Vichinet, 6315, runway vacation. 6315, approve the text by Alpha, mantém for Juliet. Alpha, for Juliet, 6315. Mike, Echo, Delta, Pátio, 4 pessoas a bordo, por favor. 3283, o Mike, Echo, Delta, novamente essa mensagem veio sobremodulada, confie pessoas a bordo, por favor. Obrigada, comandante. Tracionamento táxi 118,6, altímetro marca 1021. Pronto, comandante, Bruno 333, autorização nível 360, São Paulo, estou na São Romeu. No 333, mantenha-me escuta e aguarda para a cópia preparada da Eule de Brit. Mantenha escuta bom no 333, Eule de Brit. Mike Gillette Romeu, mantenha-me escuta e aguarda a cópia, número 2. Solo Salvador, o TAN 3805, está pronto para o táxi 100 a bordo, por 24 horas, alterna caminhão. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 118,6, altímetro marca 1021. Pátio, Índia e Alfa, 1186, 021, ajuste 803, 8,7. Gol 9600, condicionado ao tráfego da... da TAM, após a passagem do mesmo retaguarda, está autorizado o posto 9. Após a passagem do TAM, ali no 9, 9, 10, 10, 10. O solo está 32, 23, Maracaju, escuta 9. Prepara por Cajá, Maracaju, número 3 para a Copa, mantém, escuta e aguarda. Maracaju, escuta. Gol no triplo 3, pronto, cópia. Pronto para a cópia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta Upper Zulu no meia, Brava até o Zulu, Trive. Após decolagem, curva à direita. 5424 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. Autorizado nível 360 para transponder na saída Leda, a El, Leda, Bridge, decola da 1-0, com curva à direita. Upper Zulu, 1-6, DHG, 63. Transponder 5424, controle após 1-2-0-1-8, gol no 3-3-3. Copitamento correto, chamar para o push no 4 quando pronto. Chamar para o push no 4 quando pronto, gol no 3-3-3. Max Gillette ao meu, confirma intenções. E corredor a ser? Autorizado voo local 500 pés, decola da 1-7, prosseguindo o corredor Axé. Após decolagem, curva à direita. Aciona 0115 no transponder, no 208, controle. Confirma o PAT. Quente, pressionamento táxi, 118,5, altímetro, marca 1021. 318 com 1,40 graus. 118, 35. Canal LS, meu control. Canal 141 no complexo final, Sami Torre, 118, decimal 6. 18,6, boa. 283, eu mantenho, me escuta e vai aguardar pro push pra cópia. Ajuste no 021, no repórter baixado travado, aguardando pista livre. Baixa lá, baixa lá. 5489 para Vitória da Conquista, prepara a aba direto Vitória da Conquista, mantendo a minha escuta e aguardando cópia. Colagem, pistão no zero. Exato. Para o pistão de coramento, gol 1924 no 120. Gol 1924, mantendo a minha escuta e aguarda, por gentileza. Aguarda 1924. Gol no 600, mas quanto tempo é início do push? Então, por gentileza, me chama quando totalmente pronto, por favor. Ok. Gol no 6, gol no 806, autorizado push no 62. Gol no 924, está totalmente pronto? Autorizado, totalmente pronto. Autorizado, push, estacionamento, chama táxi. Cuidado, gol 924, estacionamento. Tá 3283, pronto, cobra. Autoridade da Aracaju, nível 190, decola 10, sai da Pucajama direto, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5417 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Corrigimento correto, antena me escuta aguardando para puxa. Eu tenho duas aeronaves, uma no 6 e uma no 10, que já foram autorizadas. Mantenha me escuta e aguarda, por favor. Brown version F6315. Go ahead, sir. Waiting for someone to drive us, to drive us to the gate. Yeah, sir, are you contacting Fryer? Maintain position and wait. No problem. Yeah, yes, sir. 595, chama a torre sempre 18,612. 18,6, obrigado, boa tarde. Uma boa, é o gol no 754. 754, sobe 390, sai da pouca vigilância. 390, pouca vigilância, 74. Existe uma 021, não reparo da chave travado, número 2 para pouso. Já baixou e travou, 5590. Então 3805, mantenha o ponto de espera da 1-0. Em curva direita, 5426 é o código transponder, 1-208 é a frequência do controle. Estejamos corretos, me chama quando propulso no pátio 3. November Mike Echo para Siri 2000, motivo transponde para 0123, 0123, identifique. Aguarda para pushback acionamento, mantendo a minha escuta. Uno 021, uno 021, estou recebendo 710. Estacionado 0115. Se possível, uma P2 de cada 240. 079, autorizado pouso, funciona 0. Livre pouso, tem 5900. São 3205, visual com ATR da Tripe na final 10. Gente, após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceiro no 0. Seguir até através do 7, aguardando a aeronave da companhia para início do táxi. E até através do 7, aguardando. Boa, normal, deixa. Contorno ao pátio Índia Alfa no ponto de espera 118,5, altímetro marca 1021, tem um bom voo, gol. Gol no 600, após a passagem do SAF da companhia retaguarda, autorizado push, chama quando pro táxi. Papapá, mas se lechão mesmo passou através do parque de Santos, autorizado DCT Vasco da Gama. Mantenha o litoral, o tango Max Jet 1 aguarde para prosseguir para o continente. Max Jet 1. Ok, está mantendo o litoral, aguardando a autorização para a federação. Afirmativo. 5595, solo 55, livre à direita, chame solo 121 na décima 9. 1219, obrigado, boa tarde. 5595. Direto Bravo Delta, ajuste no 021, confirme pouso no 90. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aham. São 3205, pisada de colagem, pista no 0, vento 100, grau 08 nós. Botar na minha posição em aguarda, por gentileza, aeronave da Gol no 9 já foi autorizado, você vai manter a posição, por favor. Ok. Botar 3283, pronto? Matou. Autorizado, push, chama táxi. Autorizado, push, tá 3203. Um 806, boa tarde, mantém o ponto de espera do 10. Beleza, bom voo aí, tô na retaguarda, tá? Juliette Bravo Delta, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, 099. Delta. Tan 3805, decolado ao 56, chama controle 120, decimal 8. 1208, 3805, bom dia. Delta, line up no 8-1-8-1-7. Salvador, boa tarde, tá 3805. 3805, boa tarde, vai sair no 340 na saída da El. Gabriel 340, saída da El, possibilidade de voar na frente da El? Mantenha a saída. 3805. 1754, chama Recife agora, 2685. Bruno 394, autorizado, puxa daqui a funcionamento, chama táxi. Reportando. Solo 3283, eu estou marcando posição, a gente estou informando que a aeronave posicionada dessa guarda. A menos já no táxi, já está autorizado. No 806, visual com tráfego nacional 10. 3193 está autorizado para o Galeão, 380 nível, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Hoje intercepta Pesolo 10, SMAP, Luft Babacena. Aciona 5135 no transponder no 208, a frequência do controle. 3380 Galeão, decola da 10, da El, Leda Bridge, a Pesolo 10, Luft Babacena. Corrigindo, aperto o Lu 10, SMAP, Lube, Tubaba, 5135, transponda 208, controle, 3193. 3193, cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Salvador, muito boa tarde, transportar 9889, muito boa tarde, mas me escute a guarda cobra, por gentileza. Prepara da El, Leda, Eut. Da El, Leda, Eut. Torre dos opostos, Delta. Para o táxi, Bono 600, com 188. 188 a borda, alterna Maceió, 2 horas e 5 metros de autonomia. Para 4 mil pés, usando 021, no trip 5626. Para guarda, através de 6200. Traf Delta Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador no pátio 3. Ali mantém cabeceiro na zero. Ali mantém na zero, boa, lá no espaço. Mike Echo Delta, Airborne at 00, contact approach control, frequency 120, small 8. Ok, tranquilo, Índia Delta November, controle. Delta November. Chama visual Salvador agora, 119-35. Não entendi. Chama visual Salvador, 119-35.